mesmo. Vai pra casa só quem quer. Fazer o trabalho, né? Tá gostoso. Aí tem uma... O quê? Fez o quê? Isso aqui tudo? Não, pior na guerra. É tudo minha responsabilidade. Ai, meu Deus. Nosso amor, que eu não esqueço, e que teve o seu começo numa festa de São João, morre hoje, está em São desse tempo que não tá dormindo. Tá sem fogueira. Tá aqui. Tá aqui. Olha aí. Tu acha, doido? Caralho. Ensandecido. Cheiro de frango, quando logo pra tomar esgoto. Eu ainda vou rir muito desse desespero para entregar esse trabalho.